é o que você quer, eu vou te dar. Escolhe o que puder e vai comprar. Não olha o preço, não diz que não dá. Passa o cartão e manda embalar. Vou pegar os meus bens e torrar. Vamos nos parabéns passar. Fim de semana bem mais pra lá. Comprei terreno também em Bagdá. Vamos aproveitar, gastar o que entrar. Sem pensar no que vem, no bem, só com nota de 100. Vamos aproveitar, gastar o que entrar. Sem pensar no que vem, só com nota de 100. Finge que não tem aluguel pra vencer. Finge que já sabe tudo que vai ser. Finge que nada de ruim vai acontecer. Finge que finge, demorou, qual vai ser? Prepara as malas, vamos sair sem rumo. De navio e hotel 5 estrelas. Faz todas as dívidas que eu assumo. Jogo no lixo game. E não quero mais vê-las. Que você quer? Um Jaguar? Escolhe o que puder. Olá, de brilhante. Não olha o preço, não diz. Diamante. Passa o cartão e manda embalar. Vou pegar uns 10 e torrar. Vamos nos parabéns passar. Fim de semana bem mais pra lá. Comprei terreno também em Bagdá. Vamos aproveitar, gastar.